Sábado, 4 de setembro, na Top Show Conveniência, Antiga Metrópole. Fest Saudade 2021, original, com apresentação dos DJs das melhores aparelhagens de saudade do Pará. Carroça da Saudade, Rubi Saudade, Príncipe Negro Retro, Cineral, O Som do Amor, Tupinambá Saudade e Pop Saudade 3D. Início 4 da tarde, portaria liberada até as 8 da noite. Fest Saudade 2021. Som do amor. Não me deixa aqui, meu bem. Sinto DJ Michel. Em você. Aqui. Em você não sou ninguém. DJ Michel. Aqui. Não me abandone. A sua história em cada sucesso. Flash Brega, uma maneira gostosa de recordar. Olha, meus olhos tristes. E aí, Brunão? Não me deixa aqui, meu bem. Tudo certo, e o volume? Sinto falta de você. Tá gostoso? Sem você não sou ninguém. Então bora começar os trabalhos, vamos lá. Cadê bichão? Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Repete aí, meu filho. A voz do microfone. Um pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Ei, vamos lá. Por Deus, outra vez te peço, largue tudo e vem pra mim, pra fresca ir até o fim. Você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha. Fala aqui no 2, é? Você é o que eu mais quero. Aqui ao trás, ao lado. Te amo. Te amo. Te amo. Sem você eu não existo. Sou pobre sonhador. Sem carinho e sem... Olha quem chega com a gente, meu parceiro espanhol. Já por aqui com o Michel, bora espanhol, um abraço a você. Daqui a pouquinho, quadra prefeita. Bora lá, carinho, bichão. Lá que tudo vem pra mim, pra viver até o fim. Só começando o Caribe Show. DJ Michel chegando junto. Aqui, vamos lá. Por mais que eu tente, é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço futuro, eu não sei ficar. Meu parceiro DJ Byron aqui comigo, com certeza. Sem teu amor para... Meu pontapé inicial. Cara humilde, sangue bom, gente nossa. Todos os lados, você me envolve, dissolve, estou acabado. Ei! Em minha mente, o amor vive somente a sua lembrança por onde eu for. Dona Marlene, a mãe da Marcela, tá aqui com o Michel, obrigado, viu, valeu. Por mais que eu tenha, bora tocando pra galera, vamos lá. Você é minha vida, você é minha vida, meu amor. está começando. Mas que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo por quê. Imagem tão pura no espaço. Olha a Fabulosa já na área. Já marcando presença aí, Fabulosa. Meu amor para amar. Marcando corte, olha. Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve, dissolve, estou a acabar. E aí, do Paixandu? Em minha mente. Oba! Vive somente a sua lembrança por onde eu for, querida. O amor está no ar. O amor. Chega aqui no Caribe, bora! Oh, meu amor, aqui. Meu bem, não chora. Diz para mim o que quer, darei agora. Se eu ficar sem você, meu amor, eu vou morrer. Por favor, não se vá. Não me faça sofrer. Esperei tanto tempo por esse momento, não aconteceu. E aí? Por favor, não vá embora, confesso agora, sou todo no seu. Por favor, não vá embora, confesso agora, sou todo no seu. Bora dançar, bora recordar. Amigo espanhol, já com a gente. Peguei curtindo de boa. Fala, espanhol. Aqui. Meu amor, meu tiro já tá lá na quadra, viu? Diz para mim o que quer, darei agora. E aí? Meu amor, que é maluquinha? Meu bem, não chora. Diz para mim o que quer, darei. Alô, Brunão. Agora. Se eu ficar sem você, já perdeu a minha foto, né, cara? Eu vou morrer. Ainda tá com o mesmo zap ainda? Não me faça sofrer. Já vai chegar a ver essa Dex, peraí. Eu esperei tanto tempo por esse momento, não aconteceu. Confesso agora, sou todo no seu. Por favor, não vá embora. Confesso agora, sou todo no seu. Linda. E aí, Caribe Show? Como a madrugada. Saudade, hein? Ela me... E aí, mulher, cadê você? Querendo falar. Lá na quadra da prefeita. Como a noite escura, ainda tão E aí, Brunão? Escolhe a mais bonita aí. Não vai esquecer da logomarca, Cineral, Michel, viu? Bora, Bruninho! Cheios de desejos. Seus olhos eu vi acender, sim, uma chama ardente e o seu corpo quente. Qual foi? Quando abracei, senti estremecer. Coloca três, as três, as três. Pra não enjoar. Que coisa louca, foi beijar tua boca e sentir teu calor, amor, amor, amor. Alô, Kevson! Esse teu corpo. Já ligaram com a gente através do celular. Para, Kevson! Me deixou louco. Vamos lá! De tanto prazer. Ei! Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Bora, Maconê! Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. A gente vai tocando pra galera do Caribe. Amor, DJ Michel do Cineral por aqui. Que beijo quente. Dance, dance. Esse da gente. Oh. Em pleno verão, amor, amor, amor. Já vou embora. Chegou a hora. Juro que voltarei pra te ver. Amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei. Amor, amor, amor, eu prometo que voltarei. Amor, amor, amor, eu prometo que voltarei. Amor, amor, amor, eu prometo que voltarei. Para nada, o Apolo mostrou que manda. É ele que manda, é ele. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo. Já foi, moleca doida. Você. Agora quem manda é ele. Que o amor é ao lado. Mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. DJ Bairro. Aproveitar os momentos que há tempos incertos, tornar tudo concreto, o que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos, tornar tudo concreto, o que se puder. Bora dançar, como é que é? E deixar tudo acontecer. Caqueado, caqueado, caqueado. Vamos lá. O Supremo. Ei, DJ Michel. Cineral. Há momentos no tempo em que paro e penso. Bora, Caribe Show. Que não há mais tempo a perder. Espanhol já com a gente, já com a gente de boa. Alô, Espanha! Que o amor é apenas mais um sentimento. Todos jogam a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto. O que se puder fazer, aproveitar os momentos espanhol. Que a dedos incertos, tornar tudo concreto. O que se bora puder fazer e deixar tudo aqui. Espanhol, o super choque. Para curtir, porque o Michel já tá por aqui, ó. O homem do Cineral Sou Namor. O som do amor. Oi. Louco desejo por você. Saudade. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo. Amigo Beto Rambo, já com a gente, pelo Beto, pra cima. Dito teu nome bem alto ao vento, Michel. Pois você não sai do meu pensamento. E o travesseiro, meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. E é pra recordar. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sei te amar. Um louco amor pode até machucar. Aquele louco amor. Mas só assim, meu amor, sei te amar. E eu? Eu vou te amar. Eu? Eu sei te amar. Eu? Eu vou te amar. Eu sei te amar. Bora dançar, Calibi! E a família invadindo o Calibi Show! Cineral. O meu pensamento. Cineral. O meu trabalho. O som do amor. Também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Bora nada! A mulher que é mandada. Um louco amor pode até machucar. Quer te ver, né? Mas só assim, meu amor, sem te amar. Casa. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sem te amar. Eu vou te amar. Eu sei te amar. Eu vou te amar. Eu sei te amar. É nada. É bom que a Paulo, né? Ele te repara pelo celular. Chamada de vídeo ainda, pra saber se tu tá aí mesmo, olha. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Tem música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. E a vida? Fiz um mundo de sonho, DJ, pra me esperar. Bairro! Tudo está preparado. Tá passando o Bairro da Valor. Só falta você chegar. Bora contigo, Garibe, vai! O coração está acelerado. Assim tu quer me matar. O meu corpo inteiro está. Se tiver uma gelada aí, já é. De vontade, de desejo. Desejo louco de. Fala, dona Marlene! E aí, Marlene? Mamãe da Marcela com a gente. A mulher que fez uma turnê no Marajó em julho. Só está faltando. O som do amor. É. aí, Loura. O meu corpo inteiro está tremendo. Olha quem tá com a gente, amigo parceiro Charles. Aí de Jonático. Já por aqui curtindo o baile do amor. Bora, Charles! Como é que é? Desejo louco de te amar. E aí, Brunão? Só está faltando. Cadê a foto, Brunão? Pra chegar. É que bacana, claro, assim que dá pra ver a galera aí, viu? Quando você chegar. Dance! Dá um beijo na boca com sabor. Ei. De hortelã. Se rosca no meu corpo e deixa a marca no batom. Pega só Mauros. E sacode, faz o que você quiser, que ainda é pouco que. E aí? Vi é porque nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver. Olha, pode dar uma olhada pra quem tá aí. Deixa eu mandar aquele abraço. Beijo na boca com sabor de outro. Alô, Ricardo! Se enrosca no meu corpo e deixa a marca. E o batom! Opa! Me joga e me sacode, faz o que você quiser, que ainda é bom. Porque é bom, é? Oi! Nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Bora! Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Cineral, o Supremo Super. DJ Michel. Ai. DJ Michel. Oi, meu amor. DJ Michel. Joga e me sacode, faz o que você quiser, que ainda é bom. É bom porque. Ei. Porque como é que é? Pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer. Ei. Pra te amar, eu nasci pra querer e viver pra te amar. Ficou show, olha. E prazer. Um beijo na tua boca. Seu corpo aquece o meu frio. Seu beijo me excita. Logo atualizada, foto atualizada. Me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonha. Rapaz, cadê o banco? Alô, banco, cadê tu, banco? O nosso amor sem vergonha. Somente entre eu e você. Alô, banco! O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Saudade no Caribe Show! E o Michel chega que chega! Bora! Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor recomeça, mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Eu amo meu broto, mais que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto mais do que tudo. Dale, que a vida DJ pode me dar. dançar, pra recordar, meu irmão. Vamos lá! Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Saudade! Vou te levar naquele aqui que ficamos de rir. Te dar mil beijos, mil abraços. Bora, espanhol! Te fazer dormir. Acordar e ver você sorrir. Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. Onde a chuva, o campo e as flores têm mais amor. Nesse mundo, desse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder de amar você. Vai! Eu quero, você quer? Quero ter você comigo sempre. E saiba, saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Oba, oba, oba, oba. Eu quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero, quero que você me leve pro seu corpo se fazer de mim. E é pra dançar, pra recordar! E o Michel aqui no Garibe Show! Vamos lá! O som do amor. Super DJ Michel! Pra cima, meu DJ! Ah, que saudade! Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. Onde a chuva, o canto e as flores tem mais amor. Desse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder de amar você. De amar você. Quem você quer? Eu quero. Quer? Quero ter você comigo sempre. Saiba, saiba que daqui pra frente hey! Não vou mais deixar você longe de mim. Assim. Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A saudade aí, é. A última vez que brigamos, você me deixou. Bora, Garibichão! Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Olha quem tá aí, a Valéria. Confesso que eu. E aí, Valéria, tudo certinho? Tudo acabar. Abraço pra você. É tu mesmo. Já voltou? Se demora. Agora que eu ia pra Santa Catarina, olha. Eu iria te buscar. Em setembro, tô lá em setembro. Não podemos viver separados como o sol e o luar. O homem do celular tá em Belém de novo. Você mora no meu coração. Sem pagar. Meu parceiro Jonas, dançarino. Bora, Jonas. Gira na minha cabeça, feito um carrossel. Acho que ele não aguentou a saudade, olha. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Oh, oh, é. Ei! E gira na minha cabeça, feito um carrossel. Ah! Oh, Pretinho tá com a gente. Grande Pretinho do Justiceiro. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. Dona Marlene, Cadê a Marcela, Marlene? A última vez que brigamos, você me deixou. Olha a nossa galera lá da Sacramento, tá com a gente. Olha só. Mas não demorou. Velho tempo remanso. Aqui. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Já já daqui a pouquinho, Michel no Guamá. Lá na quadra prefeita, meu irmão. Pra você voltar. Ei. Ei. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o luar. Sua história em cada sucesso. Só começando o Caribe Show. Qual a estrela reluz lá no céu? Estou te esperando. Como a nuvem vagando no espaço, estou te procurando. Igual uma a procura, todos perguntando. Mas nem sei por onde você anda, nem notícias você quis me dar. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Oh, oh. Já pra ficar no CD. Vai curtir o Vale do Amor, Caribe Show. Vamos lá, vamos lá. Linda menina, que foi feita para o amor que ofereço. Linda menina, és perfeita, eita flor que eu mereço. Tenho um abraço esperando por você, no desejo. Tenho na boca o sorriso e o prazer, pois um beijo. Linda menina, que foi feita para o amor que ofereço. Linda menina, és perfeita, que eu mereço. Tenho um abraço esperando por você. E aí? No desejo. Ei! Tenho na boca o sorriso que o prazer pôs no beijo. do amor. Ai. Vamos lá. Tenho um abraço esperando por você no desejo. Tenho na boca o sorriso e o prazer pois no beijo. Linda menina, menina, és perfeita, hey! Sempre é bom, que eu mereço. Linda menina, que foi feita. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Vamos lá! Eu preciso me encontrar. E a vida? Minha vida é uma rotina. E aí, menina? Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Bora dançar, bora curtir, Caribe Show. Só começando, Michel detonando. Daqui a pouquinho tem um pretinho. Não vai chorar, espanhol. Ainda penso em você e sinto saudade. E a saudade? Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar tudo outra vez. Eu sei que você também pensa em mim. Sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar, porque o amor entre nós ainda não morreu. Vem amor, vamos recomeçar. Foi só um engano, vamos voltar. Você me perder. Sal, sal, sal. Não deu valor em mim. E o Alaô. Não vou mais chorar. Bora dançar, gente, vamos lá. Não vale. Tá chegando o novo Cineral aí. Ver você. O supremo som do amor está chegando. Perdeu um grande amor. Sai, você vai voltar. Longe, você sinta a saudade. De se entender. Bora dançar com o Michel, bora lá. Por que razão? Oi. Coisas tão banais estragam o prazer. Bora, Jonas, vai, Jonas. Tira fora. Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Que o amor se fez. Te vai virando, te vai virando, te vai virando aqui no Caribe Show. Ao te encontrar, lembramos de nós dois. Saudade. Do amor. Acreditar. Você ainda me. Estamos gravando o CD aqui, gente. Aquele CD famosão do Cineral. O Baile do Amor. De nós é muito fácil. Ai, que saudade. Difícil demais. Mas mesmo assim. Eu falo com certeza, amo você. Pede pra ela voltar, fala. Quem sabe ela volta. Volta pra mim. Pede aí, vai. Te quero tanto assim. Sem seu amor é tão ruim. Conhece o Big Show? E já tá na área. Alô, Big Big. Só quero te amar na hora do amor. Penso em você demais. Morro por dentro no pensamento. Só é você quem tá. Mais tarde vai ter o desfile das garotas de bronze aqui no Caribe Show, viu? Bora, Mari! Já, já! Sem seu amor é tão ruim. Vivo a chorar. Só quero te amar na hora do amor. Vou resistir aos perigos desse amor. Toma! Mais uma decepção. As armas desse falso amor irá ferir um de nós dois. Não me leve a mal. Não quero me envolver. E o quê? A fantasia não deve existir. Ei! Não vou permitir o fim. Não quero um amor. Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Fala galera da Barra 1 e 2 e os bregueiros do Pará aqui com a gente, o braço do Michel. Vamos lá! Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eita coisa boa! Porque sem avisar sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. Posso fazer pra ter você? Eu sempre acreditei nesta paixão. Não quero nem pensar em ilusão. Não pensa. Eu acredito muito é no meu coração. Não pensa, vai pra cima. Vamos lá. Nem que o mundo tenha que saber o quanto eu amo você. Nem que ao mundo eu tenha que falar, mas vou te encontrar. Nem que o mundo tenha que saber o quanto eu amo você. Nem que ao mundo eu tenha que falar, mas vou te encontrar. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Quando o amor invade o coração, acende, sai de sério, fica cega de paixão. Juntinho, vem! Vem com o Michel! Vamos lá, Caribe! Por você eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo todo lhe dar. E os momentos de felicidade nunca mais vão deixar acabar. Olha o Beto Rambo, a Marcela, casal velha guarda aí nessa parede. Fala, Marcela! Que eu não vivo sem você. Aí tem história! Descobri que eu não vivo sem você. Ei! Mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. E aí, fabulosa? Teu sorriso é sempre o meu. Fala, Marcela. Vale tentar. Lá da Sacramento, papai. Olha, falando de Sacramento, Michel, amanhã. Lá na Avenida Show, amanhã, Michel. Olhar, oh. Só você tem um dom de iluminar. E a mais bela luz do ar. E a Spike? Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar, amor. Eu sorri. Te imaginando encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Ouro negro em um olhar, desperta enfim uma luz. DJ Barral com a gente, vamos lá, Barral. Tá por aqui o Barral. Não vou aguentar outra estação. Hoje eu vou sair pra me divertir, dançar essa canção com meu amor. Michelão, faz essa DJ Barral com a gente, Barral. Olha o careca aí. Meu amor, meu ouro negro,

o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Com quem? Contigo. E o caqueado? Vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no mundo, show no Ficambá. Lá na Pororoca, o pagode vai rolar. Rola! O brega corre solto no. E as meninas? As meninas no Lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. No Rola Papo é claro que elas vão estar. Tem show na Pororoca e no Calamaçu. O brega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega. E aí? Tupinambá, pode sonho um dia tocar. Ei, DJ Michel. Na madrugada rolando um brega. DJ Michel Cinera. Pode sonho um dia tocar. Assanhando, a mulherada já está rebolando. Essa batida é de arrepiar. Cheiro de pista é boa pra dançar. Aumenta o som, Brunão. Aumenta o som, Brunão. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, DJ. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, DJ. Alô, o quê? Alô, o quê? Alô, o quê? Alô, o quê? Alô, quero? Eu continuo te esperando. Vem logo. Alô! Lembra, meu bem, quando a gente se conheceu? O mundo parecia ser só você e eu. Era tão bonito aquele nosso amor. Bacana trabalhar com o Michel, né, bom? Já que o encanto acabou. Agora você está querendo me abandonar. Preciso, não me deixa. Oh, meu bem, eu não posso te segurar. Você não pode me deixar. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Sabe esses dias em que horas dizem nada? E você não toca o bicho. Está na cama. Um dia a monotonia tomou conta de mim. É o tédio contando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio. Esse tédio, tédio, tédio, tédio, tédio e o tédio. Vejo o programa que não me satisfaz. Leio o jornal. Olha o Pablo desafiando aí a Polônia. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Ele já foi no chão 3 vezes, olha. Se tudo piorar, não sei do que isso. Ah, aquele passo que pega no chão, que ele gosta. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa, eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo. Lá vem a Nanda. O remédio pra livrar-me desse tédio. Aqui! Ei! Como é que tu

Claro, tio. E o Pretinho já se preparando. E o Michel passa a bola pro Pretinho. E aí, espanhol? Espero, baby, vem comigo dançar. Hoje eu quero curtir esse som. Em Castanhal, ele é a sensação. É o Transação, o campeão. É o Transação, o campeão. É o Transação. Vem dançar com o Transação. É o campeão. Fanático já aqui comigo. Abraço, Charlie, é você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. I watch. Hey! You. I, my name is Watch You. MP3. I watch. Anderson DJ Eduardo. I Oba! Watch you. Hello. É Caribe Show, Caribe Show. Na festa dos fã-clubes, tal de sem a música está. Vamos lá, galera esperta, arrepia pra valer. É o DJ Irã que manda todas pra você. É o som que contagia a galera no salão. Tocando a noite inteira, agitando a multidão. O melhor tá que não brega, só aqui você vai ter. Na festa dos fã-clubes estão dançando pra valer. Conquistadores, gaviões acorrentados, papagilo, Odisseia, isso é o maior barato. Vem conquistadores, gaviões acorrentados, papagilo, Odisseia, isso é o maior barato. Vem conquistadores, gaviões acorrentados, papagilo, Odisseia, isso é o maior barato. Olha, abraço aí, a Fina Cerejeira. Uma das patrocinadoras aí da nossa. A nossa amiga Iris, da Fina Cerejeira, né? Patrocinando aí as musas do bronze do Caribe Show. E essa que é a saideira do Michel. Uau. Uau. Mais uma da Mari pro Monte! Alô, Mari! Eu pego o meu carro e vou pra curtição. Chego junto da galera e levanto meu tampão. Quem estava parado começa logo a dançar. A Itibã é som automotivo do Pará. Itibã é o som que o seu carro merece. Se ouvir a qualidade, você nunca mais esquece. Os melhores projetos é com Arão e Nen. Sem denúncia, assistir o seu projeto a gente inventa. E se eu quiser um MD player, a Itibã tem. E se eu quiser um CD player, a gente tem também. E toda a instalação, vem pra cá que tá na mão. Então agora na Itibã eu vou montar o meu somzão. Itibã é som automotivo, alto-falante, power, amplifier, tweets, engates e muito mais. Se você quer o som do seu carro digital, é só passar agora na Itibã em Castanhal. DJ Brasil, Brasil, na onda do Cyber Techno. Super!